casa amarela. 7 meses, que tal? De parto natural. Primeiro filho do jovem casal. Dormia com dei, no espinhaço da gata, vivendo como pulga. Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão Simão dependendo de ajuda. Uma favela bruta, a paciência é curta. Como nosso dinheiro truta. Tive que crescer nas ruas, enquanto o pai trabalhava como escravo dessa vida dura, dessa vida puta. Moleque revoltado criou sua própria cultura, sem apoio, sem patrocínio. Quando vencia a fome, o perigo era os grupos de extermínio. Lembra, você tava lá, você sobreviveu. Lembra, eu esqueci meu nome na city, mesmo vindo das paredes de Madeirite. São manos nessa street, respeita mãe niga, não importa o que diga, tire suas próprias conclusões. Mas cicatrizes e arranhões te pulam pra baixo. Se você vem de baixo, lembra? Dizem que pisar na merda dá dinheiro. Por isso o governo pisa na cara do povo brasileiro. Uma não se chapa, o outro se mata. O outro tá matando a vizinha, refém do espelho. Todos vivem com medo, consenso, processo. Individualismo é o retrocesso. No início sem acesso. No início. Escalada rolou de 20 e as mochilas cheias de esveio. Os fortes na rua fazem sua lei. Propagandas, outdoor, letreiros querem te vender brinquedos. A liberdade e sua oportunidade é um presente diabólico. Então aprendi a não ser melancólico. Me falaram, abra os olhos e não tenha medo. Saiba guardar segredo e um pouco de dinheiro. Aprendi desde cedo, os medos venci. Os olhos ainda tô tentando abrir. É que esse bagulho é forte desde o início. Favelada é a fome, descemos roubado. O rap ainda pede a solução. Palavras ingênuas de uma multidão. A democracia funciona pra quem? Se ele não tem empatia, um e só. A cara e a coragem, o trabalho e a verdade. Curiosidade, algum conhecimento me manteve vivo. E não é bobagem quando falo isso. Então, os anos passaram rendeiro. Eu tô que rendendo parceiro. Na humildade, no respeito, o rap é compromisso. No início.